Boa noite. Começa agora mais um papo de jornalismo. Não existe amor em SP, um labirinto místico onde os grafites gritam, não dá pra descrever numa linda frase de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Max Fischer e começa agora a parte final do Papo de Jornalista, edição especial de junho, com Gustavo Silva. Do meu lado direito, a extraordinária Débora Sinstari. Desce, boa noite pra galera. Boa noite, milhares de ouvintes. Bem, deixa eu apresentar o nosso convidado aqui, Gustavo Silva, nosso jornalista, colega, amigo, tá morando na Inglaterra. Se você não sabe quem é ele, volta alguns dias pra trás e vai ouvir a parte A do programa. No nosso derradeiro bloco, a gente vai conversar um pouco sobre os outros projetos, outras matérias do rapaz, porque ele não fez a fama só indo pra Bósnia. Gan, você quer começar falando sobre o quê? Você que tá conduzindo a entrevista. Em 2010, você foi pra Inglaterra fazer um curso sobre um outro genocídio. Se Srebrenica é conhecido como o maior genocídio europeu... Se Srebrenica é conhecida como o maior genocídio... O Cazzo! Qual que é o nome da cidade? Srebrenica. Srebrenica. Quanto Srebrenica... Sem o sotaque italiano, Marcos. Pote. Enquanto Srebrenica foi considerado o maior genocídio na Europa depois da Segunda Guerra, Ruanda é também considerado um dos maiores genocídios do mundo. Então vamos começar pela sua visita ao país do hotel mais famoso do continente. Gostei da colocação. Devia usar isso em alguma matéria. O Marcos é muito poeta, né? No país onde está o hotel mais famoso do continente. Puta que pariu, muito boa, né? Obrigado, Gus. Vou falar que eu não tive nem chance de tirar foto em frente ao hotel. É mole. Você não foi solo dessa vez, você estava fazendo um curso. Que curso que era esse? É, não era um curso exatamente. Era um como se fosse um projeto. Ele é... Quem cuida desse projeto é uma ONG britânica chamada AIDS, que tem um braço estudantil chamado AIDS Student. E é esse braço que organiza esse programa chamado Discover Rwanda. É legal porque eles começaram com esse único projeto chamado Discover Rwanda, que, bom, a finalidade é levar estudantes curiosos, quem quiser, para Rwanda e ter uma série de atividades lá que eles propõem fazer, que eles organizam. E como a ONG é bem... tem uma certa influência em Ruanda, porque são eles quem cuidam do principal memorial do genocídio na capital Kigali, e eles também estão envolvidos com outras ações, etc. Então eles têm bons contatos. Eu tive a oportunidade lá de fazer uma entrevista com o ministro da Cultura, com representantes do parlamento e de outros grupos políticos, além de ONGs, entre outras pessoas muito interessantes, fora de conhecer, ouvir histórias dos próprios locais. Em Ruanda é um negócio que... basicamente, todo mundo tem uma história triste para contar. Tanto de pessoas mais velhas, quanto de pessoas mais novas também, que nem eram nascidas na época do genocídio, em 1994. Porque são essas pessoas que, na verdade, bom... nada, aquele chavão que a gente fala que a juventude, o futuro está na juventude, nada faz mais sentido do que isso, do que em Ruanda, porque são essas pessoas, são as novas gerações agora que vão comandar o futuro do país no sentido de, bom, vamos superar o genocídio, os problemas étnicos, ou a gente vai voltar no futuro a lidar com isso. Bem, você passou em Ruanda, né, visitou a Terra das Mil Montanhas, e você fez uma matéria para Rolling Stone. Você acha que essa matéria foi legal? Você acha que conseguiu explicar pro brasileiro um pouco mais sobre o genocídio? Porque citando uma própria declaração sua aqui, brasileiro não entende genocídio. Muita gente associa genocídio como se fosse uma matança muito grande. Porque, lógico, o genocídio que a gente tem como padrão é o Holocausto, 6 milhões de judeus mortos. Então, é uma ligação lógica entre isso de genocídio e muita gente morta. O que não é uma meia-verdade. Por exemplo, a Bósnia, em Srebrenica, morreram 7 mil pessoas. E é um episódio de genocídio também. E 7 mil pessoas para 6 milhões é uma diferença enorme. Mas, mesmo assim, ambos são genocídios. O maior problema do genocídio é que as pessoas não entendem, o que é um negócio difícil pra gente entender no Brasil, é porque genocídio é um crime de intenção. Não é a morte em si, o assassinato em si, que é o crime. Mas por que o crime está sendo cometido? E o genocídio, ele é motivado por razões étnicas, religiosas, nacionais, que visam exterminar grupos. Usando isso, esses laços, como justificativa. Em Ruanda, o que aconteceu foi essa divisão étnica entre Tutsis e Hutus, que a maioria étnica Hutu tinha como objetivo exterminar completamente a população Tutsi. E por que eu disse isso, que brasileiro não entende o genocídio? Porque a gente simplesmente não tem esse problema, a gente não sabe nem o que é etnia direito. Porque todo mundo no Brasil é brasileiro. Não tem isso de você é o quê? No máximo você vai falar, porra, eu sou corintiano. Ah, afinal de contas, nós somos uma nação, né, gente? Não, ele ia falar, não, por causa do genocídio indígena e... Mas é verdade, tudo é verdade. Mas aí, mas é interessante isso que você falou, que isso dá uma dimensão de como a gente não sabe o que é genocídio, porque ninguém sabe disso. Da exterminação indígena no Brasil, que é um negócio que ainda está acontecendo. Tem tribos indígenas que vão ser extintas em breve, e não são por causas naturais, são políticas. Não vou falar políticas de dimensão nacional, não vou falar que Brasília está coordenando isso, mas dá para falar que com essas campanhas de grilhagem, etc., principalmente na Amazônia, que é onde estão concentradas, sei lá, todas as tribos indígenas do Brasil, não sei. A maioria. Não são todas, né, mas a maioria não. Estão lá. E a gente não sabe o que está acontecendo lá. Eu nunca ouvi ninguém usar essa palavra genocídio nesse contexto brasileiro. A não ser em casos errados mesmo, disso de associar genocídio com muitas mortes. Eu lembro, por exemplo, essa é uma história muito boa do tempo de Poucos, de uma ex-colega nossa, e eu lembro que ela soltou essa história de, na época estava rolando uma série de crimes no Nordeste, eu acho que na Bahia, eu não lembro exatamente, que muitos homossexuais estavam sendo assassinados. E eu não lembro se ela fez essa notícia, se ela deu essa nota, ou se ela fez essa matéria, ou se ela leu em algum outro lugar, que um representante do grupo dos homossexuais lá e tudo mais, disse que o que estava acontecendo por lá era um homocausto. Só uma coisa, na sua opinião, então, o que está acontecendo na Síria hoje seria um genocídio? Não. É guerra civil. Tá caminhando rumo a uma guerra civil. Porque não pode ser que no futuro também venha se tornar um genocídio, por que não? Caso a maioria sunita assuma de fato o poder na Síria. Mas isso, bom, vamos pensar numa coisa muito grande, numa dimensão muito grande, das forças sunitas assumirem o poder na Síria, assumirem as forças armadas, etc. Por que que o Bashar al-Assad não perdeu o poder até agora, principalmente das minorias alauítas e cristãs? Porque essas minorias, elas têm medo de que as políticas de repressões que foram utilizadas contra a maioria sunitas vão se voltar contra elas numa intensidade muito maior. Em outras palavras, essas pessoas vão ser exterminadas. Então, eu não acho que vai chegar a esse ponto de chegar a ser um genocídio, mas hoje em dia não dá para falar o que está acontecendo na Síria. Não tem nem resquício de que seja um genocídio lá. Uma outra matéria sua que a gente não teve a oportunidade de ler ainda, porque tá numa outra língua que não tem a menor ideia como se fala, é um perfil, pelo menos uma matéria explicativa sobre o Queremos, que é um movimento brasileiro, que você escreveu em alemão para uma revista da Áustria. Como é que foi exatamente isso? Como é que um jornalista brasileiro acaba escrevendo para uma revista da Áustria? Meu irmão, globalização é um negócio forte. Bom, eu tive contato com essa revista austríaca que em 2010. Foi 2010? Foi, 2010. Eu fui para Viena fazer um curso de alemão e a minha professora, Um ano depois, mais ou menos, ela veio com essa ideia dessa revista, que era uma revista que, ao que parece, era uma revista grande na Áustria nos anos 90, que ela, a publicação foi interrompida e eles voltaram com a revista agora. E ela sabia que eu escrevia para Rolling Stone, fazia perfis, etc. Ela sabia escrever e ela sugeriu para mim, bom, vamos fazer alguma coisa junto? Você tem, a revista tem um foco econômico, novas ideias, etc. E bom, vê aí o que, que a ideia que você surge. Tem alguma coisa? Aí eu lembrei do Queremos. O Queremos, esse grupo, é um grupo carioca. São 6 pessoas, estão envolvidas de diversas maneiras com músicas, sendo jornalistas, produtores, etc. Ou como fãs também, sei lá. E esses caras montaram esse grupo baseado nessa ideia de crowdfunding, que... Bom, em poucas palavras, o que, que eles fazem? Eles entram em contato com as bandas e como se falassem assim, olha, a gente vai fazer o show com vocês, beleza? Mas os custos, passa todos os custos pra gente e a gente vai dividir todos os custos com a plateia. Então, a plateia paga pelo show, assim, literalmente. Porque se eles não venderem uma certa cota de ingressos, o show simplesmente não acontece e as pessoas têm o dinheiro de volta. Mas, quando eles vendem uma cota mínima de ingressos, e o valor para pagar o show, para pagar todos os custos de produção é atingido, aí ingressos normais são vendidos ao grande público. Mas o que acontece? As pessoas que contribuíram, que fizeram de fato o show acontecer, elas ganham benefícios, como... Não sei, participam de promoções, ganham algum bem, ou o ingresso é mais barato para eles. Às vezes, eles nem pagam o ingresso, porque de tão grande que é o desconto que eles recebem. Essa ideia é genial, porque você movimenta o dinheiro, é um dinheiro que você não tem a princípio, que você movimenta o dinheiro dos outros e todo mundo fica feliz. Os caras fizeram disso agora um trabalho. Quando eu fiz a entrevista, eles ainda não estavam vivendo disso, mas a ideia era tornar o Queremos o projeto principal de cada um deles. O público faz o show acontecer de fato. Não tem nada melhor do que o Queremos para definir aquele negócio que todo artista chega no palco e fala: pô, esse show é graças a vocês que a gente está fazendo. Não queremos, é meu, sabe? E essas pessoas que fazem o show acontecer, elas não estão vendo um cara que elas queriam, vão pagar barato por isso, porque eles vão receber desconto. E é isso aí, é uma ideia genial. E eu passei isso para a ideia lá para revista. A minha ex-professora, que no caso virou minha editora, gostou, falou: manda abraço. Eu acabei escrevendo a matéria em inglês, porque o meu alemão ainda não é suficientemente bom para escrever um texto longo. O texto foi traduzido em alemão e saiu na revista. Um texto de 3 páginas. E, bem, pra finalizando, você comentou que você trabalha pra Rolling Stone e você teve a oportunidade, não tem melhor termo que posso usar, de fazer o perfil do Criolo, que começa justamente numa partida do Corinthians. Como é que foi o processo de acompanhar o queridinho do mundo alternativo? Você vê, rapaz, como é que as coisas são? E pior que na época que eu escrevi isso, quem era o Criolo? Tá, não vou falar que o cara não era ninguém, mentira, o Criolo já tinha um nome grande, ele tava crescendo nessa época, então foi um negócio legal de hoje, que hoje você vê que, porra, eu acompanhando aqui na Inglaterra, eu vejo que ele se tornou um dos maiores nomes da música brasileira atual. E quando eu escrevi esse perfil, foi muito engraçado, até porque isso eu até menciono no perfil, que eu fui lá no Grajaú, que é onde o Criolo morava com os pais, um lugar longe pra caramba, extremo, Zona Sul, e a gente foi pra lá de trem. A gente almoçou... Isso, menino que mora na Zona Leste. Não, mas justamente, imagina eu sair da Zona Leste pra ir até no Grajaú. Ele não sai nem da Zona Leste pra vir na minha casa, que dirá até o Grajaú, né, gente? Lembrando, a Débora mora no Morumbi, que é longe, mas o Grajaú é um lugar muito longe, é bem isolado, é o extremo da Zona Sul, etc. E é um lugar enorme, gigante lá. E o Criolo morava lá com a família, e eu falei, pô, eu quero conhecer o lugar de onde você veio. Vamos aí? Vamos. A gente antes almoçou num shopping ali na Zona Sul, a gente foi de trem. Foi pra lá de trem e tudo mais, fui lá na casa dele, trocando uma ideia, conheci uma galera, amigo dele, amigo lá de anos, conversei com o cara. Eu sei que no fim das contas a mãe do Criolo deu uma carona pra gente de volta pra estação de trem. E ele, eu não sei, ele tinha um compromisso na Paulista e eu também precisaria pegar o metrô pra voltar pra casa. E bom, fui do trem chegamos no metrô, e eu sei que no caminho, não sei se no trem ou no metrô, o cara perguntou pra mim, de porra, você aí trabalhando na Rolling Stone e tal, você acha que tem mesmo alguma coisa acontecendo? Assim, eu vejo que, sei lá, as pessoas estão falando, não sei o que e tal, muita pessoa me ligando agora pra fazer entrevista, você acha mesmo que tem alguma coisa rolando? Eu falei, porra, bicho, parece que sim. E agora você vê, né? Onde é que o cara tá? Tipo, isso foi questão, foi um ano atrás, eu acho. Ou foi nesse ano? Não, foi nesse ano. Foi nesse ano que eu publiquei a matéria, no começo do ano. E hoje o cara é um dos maiores artistas da música nacional. Inclusive, vai vir tocar em Londres agora. Você vai assistir o show dele? Eu não sei ainda. Eu ainda não sei, porque eu vou assistir uma série de shows aqui. Eu acho que um dos shows que eu vou assistir calha de ser no mesmo dia do show do Criolo aqui. Aí eu não sei, mas vou tentar. Se eu tiver a oportunidade, eu vou de novo. Até porque, pô, sei lá, né? Vai que o cara lembra de mim ainda também. Porque depois que rolou o perfil, foi publicado o perfil, uns 3, 4 meses depois, eu assisti a um show dele e encontrei com um cara assim no camarim. Ele lembrou de mim, tipo, e aí me deu um abraço, assim, e tal, tudo bem, tudo. Então foi legal, uma sensação bacana. E eu acho que eu consegui escrever o perfil ainda sem lambeção de sapo. Eu acho que foi um negócio bem honesto. Não foi aquele negócio de vamos impulsionar esse cara. Ou como a galera gosta de dizer, ah, tem jabá, eu quero escrever um texto bom, mal falando mal bem do cara. Eu não acho que seja isso, até porque não é um texto 100% falando bem dele. É um texto relatando o cara como é. Foi bonito, foi legal. Bem, então vamos finalizando aqui o nosso bate-papo. Tenho que agradecer demais o Gustavo, que tá no meio das suas provas finais em Londres. Ele disponibilizou... Não, pior do que isso. Ele tá escrevendo a dissertação. Exatamente, as provas finais já foram. A parte fácil já foi. Agora tem uma dissertação de 15 mil palavras para escrever que talvez, por que não, com ajuste aqui e outro ali, vai virar um livro também. Porque, novamente, o tema vai ser genocídio. Eu vou falar sobre um lugar que também as pessoas não têm noção da existência. Até porque é um lugar que, enquanto nação, não existe ainda. É um lugar chamado Kurdistão. Bem, finalizando aqui, então, agradecer de novo o Gus. E, Gus, música final pra você finalizar aqui o nosso mês de junho? Eu vou pedir, já que você ficou mentindo o saco pra colocar Rolling Stones, que você esperava ouvir isso de mim, eu vou colocar uma música dos Rolling Stones e essa música é chamada Gimme Shelter, mas eu não quero com os Rolling Stones tocando, eu quero com Helicopters, em homenagem ao Johnny, que não está presente, mas eu tô ligado que vai curtir. Tá certo, som na caixa e até julho com centenas de novidades, né, Dan? Uau, centenas de novidades! Som na caixa, então. The scent of smoldering leaves.